Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje não tem uma temática especial, mas vamos passar por diversos tipos de hard rock, baladas, bandas mais mainstream, bandas mais underground. E vamos iniciar com uma sequência de três bandas de três países europeus. E vamos começar com os suíços Crocus. E do álbum Metal Review, vamos ficar com a música Tokyo Nights. Para vocês, Crocus, Tokyo Nights.

E após Crocus, ficamos com os espanhóis Manzano. E do álbum Red Hot, ficamos com a música Welcome to the Wild Side. E terminamos esta primeira sequência com os Cacumen e a música Starry Eyes, música retirada do álbum Down to Hell. E os Cacumen foram o primeiro nome que a banda Bonfire adotou, e com este nome ainda lançaram dois álbuns antes de mudarem definitivamente para Bonfire. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência mais melódica, e vamos iniciar com Danny Vaughan, o eterno vocalista dos Taikito, que também foi vocalista dos Wasted. E do álbum Traveler, vamos ficar com a música The Warrior's Way. Para vocês, Danny Vaughan, The Warrior's Way. Oh, após Danny Vaughan, ficamos com o luso-americano Johnny Lima e do álbum Living Out Loud, ficamos com a música homónima Living Out Loud e terminamos esta sequência com Mark Vigil Project e a música Dreamer. E vamos agora para uma sequência de versões, uma sequência com dois covers e vamos iniciar com um cover que é original dos Kiss. Vamos ter os brasileiros Dr. Sin. Para vocês, Dr. Sin Calling Dr. Love. Thank you. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Dr. Sin, ficamos com Kevin Dubrov e Speed King, uma versão de Deep Purple retirada do álbum In for the Kill. E Kevin Dubrov será para sempre reconhecido como a voz dos Quiet Riot. E vamos agora para uma nova sequência e vamos acalmar um pouco o nosso Riff Service. Vamos ter uma sequência de duas músicas acústicas, duas baladas, e vamos iniciar a sequência com uma versão também no seguimento da sequência anterior. E vamos iniciar com FM e a música Seagull, original dos Bad Company. Para vocês, FM Seagull. Right now, if I had, yeah. across the horizon into the misty morning sun. Nobody asks you where you are going. Nobody knows where you're from. There is a man asking a question. Is this really the end of the world? Still, you must have known for a long time. The shape of things to come. And you fly through the sky, never asking why. And you fly all around. Somebody shoots you down. Na na na na na na na na. See you fly across the says no. I wish I never had to choose. I've been walking down that same old road, trying not to forget you, but I just can't let you go. Ain't got nothing. Michael Morrigan. E nesta sequência acústica, após FM, ficamos com os norte-americanos Danger Danger e a música I Still Think About You. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar ao rock and roll. Ao rock and roll de duas bandas portuguesas. E vamos iniciar com os lisboetas Phaser. E vamos ficar com a música Wake Me. Para vocês, Phaser, Wake Me. Just an alley creeper. E após os lisboetas Phaser, ficamos com os vimaranenses Rock Poets e ficamos com a música Ticket to Ride. E vamos agora para uma nova sequência com duas bandas menos conhecidas, duas bandas do underground. E vamos iniciar com os canadianos Highwire e do álbum Bad Boys, vamos ficar com a música Three Wishes. Para vocês, Highwire, Three Wishes. Have you seen? e após os canadianos Highwire, ficamos com os germânicos Sheila. E do álbum Straight Hearted Ones, ficamos com a música The Focus. E vamos agora para uma nova sequência de covers. E vamos iniciar com uma música que nos anos 80 foi um super sucesso. Estou a falar-vos de Irene Cara, What a Feeling. E os italianos Edge of Forever, para o álbum Another Paradise, fizeram uma brilhante versão. Para vocês, Edge of Forever, What a Feeling. Bye. what she came for. A sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misguided. na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Edge of Forever, ficamos com Fire Corporation e Stairway to Heaven, versão dos Led Zeppelin, retirada do álbum Division One. E vamos agora para uma sequência de baladas. E vamos ficar com os 1927 e do álbum Ish, vamos ficar com a música Nothing in the Universe. Para vocês, 1927, Nothing in the Universe. Madness. many roads in what life you will travel. Some will get lost on the way. Some fools have made pacts with the devil, never caring what a high price they pay. Then they sit and they boast of their pleasures, and all that they think they have earned. What of the cost of these treasures? Weighed down with all of the bridges they burn. Tell me, what were you thinking? Just what were you trying to prove? So you find yourself sinking. You thought you knew. People measure dollar wealth as the worth of a man. Not even the love of his children, or the good that is done with his hands. So I guess you don't get the big picture. It's written bigger than life on your wall, and it's only a matter of time before you crash and you burn. E nesta sequência de baladas após 1927, ficamos com Dakota, What Were You Thinking? E terminamos esta primeira sequência de baladas com John Parr e a música Ghost Driver, música retirada do álbum Man With A Vision. E vamos para uma nova sequência, mas vamos continuar ao som de baladas. E vamos iniciar esta próxima sequência com o canadiano Aldo Nova e do álbum Twitch. Vamos ficar com a música Stay. Para vocês, Aldo Nova, Stay. To e nesta segunda sequência de baladas, após Aldo Nova, ficamos com White Cross e a música I Keep Praying, música retirada do álbum Unveiled. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter duas músicas ao vivo. E vamos iniciar com uma balada. Estou a falar-vos de Burning Heart, dos holandeses Vandenberg. Para vocês, Vandenberg, Burning Heart. Thank you. E após Vandenberg, ficamos com os australianos Airborne e a música Shipwine. E vamos agora para uma nova sequência, a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vai ser uma sequência com som mais hard rock melódico, mais AOR. E vamos iniciá-la com os alemães Fair Warning. E do álbum Aura, vamos ficar com a música Walking on Smiles. Para vocês, Fair Warning, Walking on Smiles. Keeps me from falling. to tell me something. Between the devil and the deep blue sea, there was no place in your heart for me. E nesta penúltima sequência, após Fair Warning, ficamos com os dinamarqueses Fate. E do álbum 5, ficamos com a música Burnt Child. E vamos agora para a última sequência e vamos terminar o Riff Service com três bandas absolutamente clássicas. De épocas diferentes, podemos dizê-lo, mas as três clássicas. E vamos iniciar com os escoceses Nazareth. E do álbum The News, vamos ficar com a música Road Trip. para vocês, Nazareth Road Trip. Yeah. E é com Whitesnake, Guilty of Love, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Nazareth e a música Road Trip. Continuamos com os clássicos Winger e a música Pull Me Under, música retirada do álbum Karma. E terminamos com um dos clássicos do álbum Slide It In, dos Whitesnake. Terminamos com Guilty of Love. E é com Guilty of Love que deixo-vos os meus desejos de uma ótima semana e um forte abraço. Estamos na Web Rádio Mental Morfose, este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! That we stand. Tell you.